Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Sandra Botia. E a nossa conversa de hoje para Os Negócios da Nossa Época é com Maurício Haddad, presidente para a América Latina da DSM. O Maurício, que está há mais de 15 anos na DSM, tem formação em engenharia de alimentos e também um MBA em marketing, além de ter estudado lá na London Business School administração e tantas outras especializações. O Maurício contou para a gente o que faz a DSM, quais são as estratégias, as diretrizes, as linhas aí, o que, que eles têm apostado. A DSM é uma empresa super polivalente que atua aí na área de alimentos e suplementos dietéticos, cuidados pessoais, rações, dispositivos médicos, peças automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos, proteção da vida, energia alternativa e materiais biológicos, ou seja, é um leque bastante vasto aí de atuação. E hoje a DSM e suas empresas associadas têm um faturamento líquido anual na casa de 10 bilhões de euros, com aproximadamente 25 mil funcionários. Vamos lá, vale a pena acompanhar aí a minha conversa com o Maurício, que se deu numa manhã super movimentada em São Paulo, com muito trânsito, e ele resolveu abrir a agenda para essa conversa sobre negócios e sobre novos investimentos com Época Negócios. Estou muito feliz aqui de estar conversando com você nessa manhã. Obrigada por ter aberto uma janela aí na sua agenda super tumultuada. E já começar a nossa conversa comentando com você, Maurício, que eu acabei de entrar e eu nunca tinha vindo aqui na sede, né? E eu vi ali o slogan de vocês, né? Bright Science, Brighter Living. Right. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, assim, o que significa esses dizeres, por que eles são importantes de estarem ali na recepção, na acolhida de quem vem aqui. Sandra, primeiro obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria dizer para você que, primeiramente, que bacana que você prestou atenção, é um dos grandes objetivos nossos, que as pessoas comecem a entender o que é a DSM. A DSM, por ser uma companhia business to business, é uma companhia que, na verdade, não chega diretamente ao consumidor, né? E esse escritório que você está vindo é um escritório muito novo, nós fizemos um investimento grande, porque nos últimos anos nós tivemos algumas aquisições locais e estávamos espalhados pela cidade. 6 de agosto fizemos a inauguração oficial desse escritório, temos mais de 400 pessoas trabalhando aqui, que é a regional para a América Latina e todo o nosso pessoal das atividades que a gente faz no Brasil. Aqui nessa Torre Sul, nós estamos na Torre, Torre Sul do Corporate Towers, muito, muito bonito o nome foi mudado, Corporate Towers São Paulo. Na frente do JK. Em frente ao JK em Iguatemi. Então, para a gente é um motivo realmente de orgulho ter mudado para cá. Não foi só uma mudança física, eu insisto nisso. Normalmente a gente vai atrás das pessoas, algumas pessoas gostam ou não gostam. Nós trabalhamos fortemente na mudança gerencial, no change management. Um dos pilares do nosso valor, eu vou voltar para a sua pergunta, um dos pilares do nosso valor é colaboração, né? Então, dentro disso é muito importante que a gente tenha não só walk the talk, né? Então tem que fazer a coisa acontecer. Então nós fizemos essa mudança. Para você ter ideia, essas pessoas estavam espalhadas, elas tinham um nível e um ambiente de trabalho muito variado por causa das aquisições, principalmente a aquisição local da Tortuga que nós fizemos. Porque a empresa preservava a cultura da empresa de origem. Totalmente, né? E não só a cultura, mas também o espaço. O espaço. Né? Uhum. Então a gente vem mudando a cultura e aqui foi o grande ápice para nós, para ter não só a cultura, mas também traduzida no local de trabalho, onde a colaboração ela é realmente fomentada. Então você vê, o escritório todo ele é facilitado para você ter uma comunicação intensa, são espaços abertos. Eu sou uma exceção, essa sala que a gente está aqui é uma exceção, na verdade, porque a gente utiliza a sala também para reuniões. Tem várias salas de reuniões. São reuniões mais sigilosas, que aí você precisa dessa privacidade. Exatamente. Assim. A gente tem phone booths, muito phone booths para as pessoas que têm que fazer ligação, às vezes, que são confidenciais. sociais, várias salas de reunião, espaço aberto. A gente criou também um lugar para, não sei o termo correto, mas é para quando a mãe está amamentando, né, ela vem para o trabalho, para ter um lugar para ela fazer esse armazenamento, ter um lugar tranquilo. Nós temos a psicóloga, nós temos um médico aqui. Nós fizemos um agreement com a Gym Pass, então todo mundo tem acesso a diferentes lugares para fazer a ginástica. Você não tem que vir num lugar para fazer ginástica. Mas Bright Science, Bright and Living. Então a gente você está vivendo bright. Você vê que é muito bright aqui. A gente tem essa iluminação, tem muita luz, né? O que nós fazemos está baseado na ciência, né? Mas na verdade a ciência em si, se você não puder ter um impacto na vida das pessoas, a ciência ela vai ficar confinada num lugar, num laboratório. Então a gente traduz essa ciência, tudo que a gente faz de inovação está relacionado para fazer com que a vida das pessoas seja uma vida melhor. Esse é o fundamento do Bright Science, Brighter Living. Então a gente quer fazer com que não somente a gente gere negócio, mas a gente quer gerar negócio que esteja atrelado a um mundo melhor. Entendi. A gente recentemente reviu a nossa estratégia e a estratégia a gente decidiu não traduzir, justamente para ter o mesmo entendimento da forma global. E o que é a estratégia? É uma estratégia purpose-led, performance-driven. Então a gente realmente acredita que é possível você fazer do well and do good. Os nossos negócios, e aqui de ser um protagonista mesmo na resolução de problemas da sociedade. O Maurício, deixa eu contar para os nossos ouvintes também. Ele é aluno do programa CEO Legacy da Fundação Dom Cabral, que eu tive o prazer de acompanhar. Tem uma reportagem na época Negócios lá. Já que ele é aluno, com certeza eu acompanhei lá as aulas e vi que ele é um aluno engajado também nessa busca, né, no propósito, nessa busca de propósito que está aí estampada na estratégia. É isso, Maurício? Exatamente. Eu relacionado ao CEO Legacy, eu me senti muito em casa. Primeiro, honrado de ser convidado, né, que é um programa, iniciativa, na verdade, em que a gente tem como propósito realmente entender o que é o legado, como é que você faz as coisas acontecerem. E eu tenho o privilégio de trabalhar numa corporação em que isso é integral dentro da nossa estratégia. Não é só, a gente não pode conversar somente sobre o legado, somente o propósito, sem você ter a importância de performar no negócio. Mas a nossa cultura e a nossa empresa não trabalha somente para os shareholders. Nós trabalhamos para os stakeholders, para as pessoas que realmente fazem parte do nosso meio, a sociedade, os nossos clientes principalmente, logicamente os shareholders, mas a sociedade civil como um todo. Então esse é o nosso engajamento. Entendo, Maurício, mas você presidente assim, de uma empresa tão importante e complexa como a DSM, assim, não é? Como que você faz para equilibrar esses interesses? Assim, ter, né, realmente ali o DRE, um olho no DRE e um olho no propósito, nos interesses aí dos stakeholders. Na verdade, a história toda que a gente traduziu nessa última revisão estratégica, ela não começou ontem, ela começou há 10 anos atrás, até mais 12 anos atrás, com a vinda do nosso CEO, que até hoje é nosso CEO há 12 anos, o Sr. Feike Sijbesma. E ele tem essa convicção dessa importância e da possibilidade de você fazer negócio e fazer alguma coisa que é boa para o mundo. Harmonizar esses interesses. Exatamente. Que não são excludentes, são complementares. Se você pega 10 anos atrás e você fosse qualquer empresa multinacional, inclusive nacional, que uma empresa de capital aberto, que fosse conversar com os inversionistas, os investidores. O meu português às vezes fica tosco, os investidores, e você falasse assim: olha, nós estamos fazendo alguma coisa de social responsibility, etc. Os investidores falam assim: ah, bacana e tal, e conta para mim como é que está indo a tua performance, me diz qual é o cash, qual até é o return of investment. Às vezes, bacana, né, que você faz isso, estamos contentes hoje. Mas aí quando você chega no momento, EBITDA. Um momento, como o momento do ano passado, que foi assim meio marco, que o presidente de uma das empresas de investimento maior do mundo, a BlackRock, manda uma carta para todo mundo, e todo mundo praticamente tem negócio com a BlackRock, falando: no mundo que nós estamos vivendo hoje, é praticamente impossível. Né? Então, há 10 anos atrás, o nosso CEO já tinha essa visão. Então, se você olhar 10 anos atrás, não dava para você falar assim, doing well and doing good. Você fala assim, não, você tem que performar. Depois é bacana se você fizer alguma coisa. Mas agora, era um negócio outro departamento, era assim, né? Dissociado. Responsabilidade social, aquela onda verde e tal, mas deixava com marketing, não é isso? Você assim, tinha uma pessoa sentada na esquina. Impregnado na cultura, né, Maurício? O que eu normalmente digo é que as companhias, elas faziam, de segunda a sexta, elas faziam um negócio e depois no sábado pensavam em corporate responsibility. Agora, está chegando no momento, isso está cada vez mais claro, a gente não está ainda lá, mas está chegando no momento em que é quase impossível você dissociar os dois. Uhum. E mas alguns, por quê? Alguns exemplos. Eu acho que, principalmente, vamos falar de talentos, tá? É muito difícil você não só atrair, mas também reter talentos, uhum, se a sua companhia não tem um propósito. A geração dos milênios que está vindo, uhum, ela não tem mais só esse pensamento de que vão fazer negócio. Lógico, elas querem fazer negócio, todo mundo tem visão capitalista, que eventualmente chega em maior ou menor grau, mas, na verdade, os milênios, eles estão buscando alguma coisa a mais. E isso é uma mudança fundamental de comportamento. E essas são as pessoas que vão gerir as nossas companhias daqui a algum tempo. Então, se você não atrai os talentos, se você não tem esse tipo de conversa, se as pessoas não entendem que o seu propósito sai do papel, né, e vem com alguma coisa que é tangível, pessoas não vão ficar nas corporações. Então, e você também, por consequência, não vai poder falar com outros públicos que são representados pelos seus próprios funcionários, né? É assim. Mas posso fazer uma provocação? Por favor, provoque. Uma provocação. Provoque. Assim, conversando outro dia com o André Street, uhum, que abriu capital agora, na fundadora da Stone, uhum, ele me disse que tem um discurso, uma intenção das empresas de realmente de contratar e de reter os talentos. E que ele não gostava muito desse verbo, uhum, né? Ele tem 34 anos, aí ele falou assim, não, Sandra, as pessoas, não, as presidências, as pessoas falam reter os talentos, a gente não tem que reter ninguém. Uhum. Assim, tem que deixar para o mundo e tem que encantar os talentos. Aí a minha pergunta para você, o que você faz para encantar os talentos aqui da DSM? Eu acho, a terminologia pode variar para a direita e para a esquerda. Eu gosto muito do termo encantar, porque na verdade reter soa muito com atrelar na minha geração, que você atrela as pessoas com fatores financeiros, né? Então, eu acho que encantar é muito melhor. É uma provocação. Não, eu acho ótimo você usar esse termo. Aliás, eu gostei mais, vou continuar usando esse termo. Gostei muito do encantar. Se você tiver a oportunidade, até eu gostaria que você o fizesse e conversar com os nossos trainees. Tá? A gente tem um programa de trainees que está rodando há 5 anos, pioneiros. Nós começamos aqui no Brasil e estamos exportando isso para o resto do mundo, em que você conversa para eles assim, por que você fica na DSM? O que a DSM tem de interessante? A parte interessante é que a gente faz negócio, mas os negócios que são feitos, eles são encantadores do ponto de vista que eles são sustentáveis, estão tem um olho sempre na sustentabilidade. Tá? Então, deixa eu aterrizar um pouco, porque a gente fala de sustentabilidade. Então, por exemplo, a nossa companhia é uma companhia que trabalha na nutrição e nós temos uma parte, um terço do nosso negócio são materiais especiais. Materiais especiais do ponto de vista plástico, por exemplo, plásticos especiais. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar, a gente não podia falar anteriormente quem era a companhia, hoje a gente já pode falar. A Apple nos pediu uma vez para desenvolver um plástico especial, porque esse cabo branco, uhum, dos carregadores dos telefones da Apple, que todo mundo usa e todo mundo usa bastante, né? Esses cabos têm uma vida muito curta. Muito, tá? Curta. Quando a vida acaba, o que acontece? Eles são incinerados. Quando eles são incinerados, normalmente o plástico produz gases, e esses gases são carcinogênicos. Então eles pediram, DSM, vocês por acaso poderiam desenvolver um plástico para mim que quando incinerado não traz gases carcinogênicos? Então esse é um exemplo. E vocês desenvolveram? Desenvolvemos esse plástico. Eles já estão sendo comercializados? Todos os cabos brancos, todos os carregadores que você usa nos telefones. Desde quando? Isso faz 3, 4 anos que a gente faz isso. Mundialmente. Que bacana. Tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que está muito mais perto da gente aqui. Nós sabemos que... Então, posso ficar tranquila aqui nos cabos que eu uso hoje? Tranquilamente. Eles têm vida curta, mas isso é uma outra estratégia que eu não quero entrar. Mas você pode ficar tranquila que quando eles são incinerados, eles não vão causar nenhum dano para a saúde humana. Tá? Outro exemplo, que nós somos, aqui principalmente na América Latina, nós somos uma companhia que é muito mais voltada para a parte de nutrição. Nós temos uma pequena parte, uma parte bem pequena da parte de materiais. Então nós sabemos que nos nossos países, vamos aterrissar para a América Latina, existe um problema seríssimo de desnutrição. Então uma das maneiras de atacar a desnutrição, principalmente quando você vai para os lugares mais distantes, para os lugares onde você tem uma desnutrição que é altíssima, você precisa atacar de alguma maneira. Uma possibilidade é você fazer uma fortificação do alimento no momento que ele vai ser consumido. Como é que você faz isso? Porque as pessoas, as crianças principalmente, elas vão à escola. Na escola é o único lugar, e muitas crianças que têm, principalmente populações indígenas aqui na América Latina, vão à escola porque é um lugar onde eles têm alimento. Só que esse alimento, ele não pode a merenda, só... Né? Às vezes a merenda, a famosa merenda. Mas a merenda, em geral, ela não entrega a nutrição completa. Principalmente o que falta são os micronutrientes. Palavra complicada, mas muito fácil para entender. São vitaminas e minerais. O que acontece? Então você vai ter anemia. Os ossos mais fracos. Então você vai ter problemas ósseos, você tem problema, inclusive quando é clínica, você não tem vitamina A, você tem cegueira noturna, que é muito baixo o índice, mas o mais importante que está comprovado... Só pelo fato de existir já é quando isolador. Você não tem esses micronutrientes, você tem uma coisa que é chamada stunting. Não tem uma tradução ainda em português, mas o que acontece? Nos primeiros 1.000 dias do desenvolvimento da criança, se ela não tem a quantidade de micronutrientes suficiente, ela vai crescer menos e o desenvolvimento cerebral cognitivo é menor. O que acontece? Você tem uma população que é muito menos eficiente do ponto de vista intelectual, que vai produzir menos. Então tem um impacto muito grande. Hoje está comprovado que alimentos balanceados com a fortificação, cada dólar que você investe, ele retorna 6 dólares para você do ponto de vista econômico. Então, o que a gente faz? A gente faz? A gente desenvolveu pequenos envelopes, pequenos sachês, que são distribuídos para as merendeiras, elas são treinadas, e esses sachês contêm a quantidade de micronutrientes que são necessários. A gente chama de mix meal. É um pozinho, não agrega cor, não agrega sabor, mas agrega os nutrientes que são necessários para as crianças. E aí elas abrem os saquinhos. Elas abrem, misturam na comida na hora de entregar para as crianças. E essas crianças, comprovadamente, estudos clínicos foram feitos. São sendo acompanhado. Então, aqui no Brasil é feito. O Brasil tem um suporte internacional para isso. Fazemos na Guatemala. Ora, na grande maioria dos estados foi uma iniciativa nacional que foi feita. Mas, logicamente, nos estados que existe mais carência. Né? Ainda tem alguns lugares do sertão que você tem dificuldade com isso, mesmo em alguns lugares do estado de São Paulo você encontra essa deficiência, essa carência. Então, esse tipo de coisa que a gente trabalha, uma nova, a gente gosta, voltando ao Bright Science, né, inovação, nós estamos trabalhando agora para um desenvolvimento de uma molécula que ela pode substituir o açúcar. Por quê? O paradoxo, o grande paradoxo, né, o double burden, é que de um lado você tem uma população desnutrida, do outro lado você tem a obesidade e diabetes estão crescendo exponencialmente. Então, existe um produto que é um adoçante, stevia, acho que é bastante que conhecido, vem e vem da plantinha. Então, o que a nossa inovação faz? Através de fermentação, nós estamos reproduzindo a mesma molécula. Então, quer dizer, você não tem mais que fazer a parte extrativa, você não tem mais aquelas variações enormes na qualidade do produto. Você, inclusive, pode definir dentro das moléculas qual é a molécula que traz o maior poder adoçante, sem ter aquele famoso sabor indesejado. Então, nós estamos trabalhando, fizemos... E ela vai ser muito similar ao açúcar? Isso já está em desenvolvimento? Está em desenvolvimento, a gente tem ainda alguns anos pela frente. Aqui no Brasil ou fora? Internacionalmente, mas logicamente... Mas lá na Holanda? Na Holanda, porém, nós acabamos de anunciar semana passada, porque a gente gosta muito de trabalhar conjuntamente, não só com outras empresas, mas também com universidades e governos, né? Famosas PPPs. A gente anunciou semana passada uma colaboração com a Cargill. Né? A gente está precisando de algumas peças que eles têm do ponto de vista de conhecimento fermentativo e capacidade de fermentação. Vamos juntar isso para acelerar o processo de ter esse produto no mercado. Que máximo! Então, qual que é a previsão? Olha, 2-3 anos a gente está esperando. Nós já temos algumas moléculas. Para 2020, mas, 2021. Isso, mas para trazer isso para o mercado vai ter que esperar um pouco mais. Então, você vê que é possível fazer negócio, né, e trabalhar nessa famosa sustentabilidade que a gente usa e abusa. E vocês têm um case exemplar também lá na África, né, em Ruanda. Queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes também, assim, por que esse case ele é tão emblemático do que a DSM faz hoje no Brasil e no mundo. Obrigado. Eu acho que você vê que eu não sou muito apaixonado pelas coisas que eu faço, né? Mas ele não fala nem um pouquinho de entusiasmo. Eu não estou vendo nem um brilho aqui no olho dele, não. Nesse case, além de ter toda essa paixão, esse entusiasmo, eu tenho uma grande responsabilidade, porque quando eu vim ao Brasil, eu ainda retive algumas responsabilidades globais. E eu sou o chairman of the board dessa nossa joint venture que nós fizemos em Kigali. O continente africano, historicamente, né, ele não se desenvolveu. E alguns anos atrás, no World Economic Forum em Davos, um dos chefes de Estado falou: olha, eu queria pedir uma coisa para os países desenvolvidos, né? Nos ajudem a desenvolver, mas não com caridade. Uhum. Tá? O que acontece? Normalmente todo mundo vai lá, faz uma doação. E acabou, né? Super então, pontual e nunca mais. Exatamente. Então, baseado nisso, a gente veio trabalhando com o suporte do nosso CEO e chegamos a uma conclusão. Qual é a conclusão? Nós vamos trabalhar num ecossistema em Ruanda. E o que é esse ecossistema end-to-end? Nós fizemos um investimento de $60 milhões, juntamente com 3 bancos de desenvolvimento. Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento da Holanda, Banco de Desenvolvimento da Inglaterra e o governo de Ruanda. Essa falando em PPP, né, não pode ser mais PPP que isso, né? E a DSM. Uhum. E nós, completamente Greenfield, a gente botou uma fábrica de cereal fortificado. Tecnologia a mais avançada que você pode encontrar no mundo. Trabalhamos com empresas como a Bühler Suíça, porque é um extruído. E o que significa ter esse cereal fortificado? Primeiro, que quando eu falo do ecossistema, estamos trabalhando juntamente com os pequenos fazendeiros, porque nós vamos utilizar o milho que é produzido em Ruanda como matéria-prima desse cereal fortificado. Vamos utilizar a soja que é produzida em Uganda, que é um país vizinho, como matéria-prima. Utilizamos toda a infraestrutura que a DSM tem, todo o conhecimento de implementação industrial. Só vou retomar pouquinho, só para entender, assim, quando vocês chegaram à sua conclusão, né, de que seria necessário uma parceria público-privada, né, aliados, enfim, para poder construir esse projeto, e aí com essa provocação que você trouxe de Davos, né, como que foi, até para inspirar outros líderes, né, que às vezes todo mundo tem essa boa intenção, mas da boa intenção à ação, às vezes a ideia se perde. Assim, como que eu foi o processo disso dentro da empresa? Eu acho que dentro das PPPs, né? Dentro de você deve fazer inspiração para você conseguir fazer essas parcerias público-privadas, é sempre necessário e fundamental alguém que tome a liderança. Uhum. E nesse caso, a DSM tomou a liderança. Logicamente, a gente teve o suporte naquele momento de NGOs, mas a liderança foi da DSM. E é o velho, quando a bola é de todo mundo, não é de ninguém, é isso? É muito difícil porque você tem objetivos que não são encontrados. Você tem que trazer, entender qual é a sua agenda, qual é a minha agenda, qual é a agenda do governo e buscar sinergias e buscar um foco comum, o que é difícil. Uhum. Se você não tem uma liderança, alguém que tenha esse poder de coordenação, é muito difícil acontecer. Então, as discussões demoraram até a gente chegar. Primeiro, qual é o primeiro país africano? Né? Identificar. Entender que o país, na verdade, se você não tiver o suporte do governo, fica muito difícil. Uhum. Então, tudo isso demorou e por isso que a gente escolheu Ruanda. E não somente porque Ruanda é um país onde o governo está muito comprometido, também porque lá a desnutrição é muito alta. E o governo tem o entendimento que um povo mais nutrido é um povo mais produtivo. Então começou tudo por aí. É super complexo, né? Porque Totalmente. A anuência das autoridades locais, né? Porque se eles estão contra, se estivessem contra, ou seria inviável. Ou contra, ou então sem saber. Então tudo que eu não sei, em geral eu sou contra, né? Então essa é outra coisa, né? Você não falou comigo, eu desconheço, então rejeição, eu quero fazer. Com certeza. Então isso foi, e daí foram várias conversas, né? Várias conversas para a gente chegar a essa conclusão de ter esses parceiros, né? Na verdade, a gente tentou também ter um parceiro africano, que é sempre importante, mas foi muito difícil. A gente quase chegou lá, mas foi muito difícil. Então, você chega no momento que você fala, ou eu vou para frente, ou então eu vou ter que esperar mais 5 anos até eu conseguir o parceiro. E nós decidimos, vamos fazer com esses parceiros que nós temos, que já era complexo, continua sendo. Então, assim, é toda essa história, né? Então, você começa aqui, nesse ponto, você ajuda os fazendeiros a trabalhar com, por exemplo, uma coisa que é um grande problema, a aflatoxina, né? Que é uma toxina que você tem não só na África, mas em vários países do mundo, que é um fungo que ataca, dependendo da quantidade de umidade que você tem nas sementes, né? E é um fungo que realmente, ele para os humanos, dependendo da quantidade que você tem, dessa toxina leva à morte, né? Então, é muito restrito, porque a gente está falando de cereais, e esses cereais fortificados, o que a gente traduziria aqui no Brasil como papinha fortificada, são para crianças, né, nos primeiros 1000 dias, e para mulheres grávidas. Nossa, que responsabilidade. Então, uma super responsabilidade, você sabe que você não pode entregar um produto. Por isso que tem que ser tecnologia de ponta. De novo, Bright Science, Bright and Living. Uhum. Então, o que a gente faz? Então, primeiro, a gente garantiza os fazendeiros que nós vamos comprar, eles saem das mãos dos traders, uhum, né? Uhum. Então eles já têm essa certeza e damos tecnologia. Isso a gente faz com outros parceiros, outras NGOs como World Vision, que é uma das maiores NGOs do mundo, fazemos junto com eles, né? Daí tem a fábrica em si, né? A fábrica em si, nós treinamos mais de 100 pessoas na Europa, uhum, porque a fábrica é gerenciada por ruandeses. Nós temos 300 pessoas na fábrica que nesse momento estão fazendo com que isso aconteça lá. Treinamos o pessoal na época no laboratório para fazer análise de aflatoxina, análise dos micronutrientes, das vitaminas e minerais. Então o produto é de... E hoje isso beneficia quantas pessoas? Então, qual é o impacto lá? Nós estamos falando que o impacto é mais ou menos ao redor de 3 milhões de pessoas. Uhum. É um negócio enorme para uma empresa só, porque não é só Ruanda, são os países vizinhos também. E um dos nossos grandes, hoje, clientes é o Programa Mundial da Alimentação. Uhum. Então, eles, ao invés de importar material, porque eles trabalham, o Programa Mundial da Alimentação trabalha muito em emergências, uhum, né? Campos de refugiados, esse tipo de atividades. Então, eles têm localmente o produto que é produzido exatamente local for local, uhum, que a gente está fomentando uma melhora na economia do país, e eles usam esse produto para a região africana. Então, por exemplo, Sudão do Sul, onde tem uma população extremamente em dificuldade, com os campos de refugiados, esse produto é um produto cereal fortificado, mas também que vai para diferentes idades, né? Ele tem um perfil nutricional adequado para diferentes idades. E, na verdade, nesses campos, eles não têm o que comer, né? Então, isso para eles é a alimentação deles, né? Agora, Maurício, eu estou te ouvindo, assim, quer dizer, tem uma vibração e, assim, claro, um grande orgulho, né, obviamente, desse programa e de tudo que você está fazendo. Você está aí com quantos anos de carreira? Geralmente eu não gosto de falar sobre isso. Não, não, não. Senão revela a idade. Não, eu dentro da DSM, porque eu considero DSM e Roche, né? Porque eu trabalhei na Roche Vitaminas nessa área, 30 anos. 30 anos. 15 de Roche, 15 de. Então, queria que você contasse aqui para nossa audiência, assim, como se manter motivado, né, depois de 3 décadas? De carreira, né? Quando muita gente fica, às vezes tem muito menos que isso e já está pensando na aposentadoria, né? Está pensando como que vai ficar lá no Caribe de barriga para cima. E me parece assim que você está muito longe disso, assim, com muita vontade de realizar muitas coisas. E também como que a sua própria cabeça, como executivo e líder, também deve ter mudado ao longo desses anos, assim, da percepção do seu papel como líder. Desde o começo, e eu não dissocio carreira de vida, né? Acho que para mim as duas são muito ligadas. Inclusive, eu sou completamente contra, muitas pessoas me criticam, entre essa história das pessoas falarem equilíbrio, vida e trabalho, né? Ah, tá, work-life. Sou completamente, completamente assim, contra, vida porque profissional, se você fala assim, work-life balance, dá a impressão que quando você trabalha, você não está vivendo. Isso para mim é completamente contraditório. Mas eu volto, a minha formação, eu sou engenheiro de alimentos, né? E lá atrás eu não tinha ideia que as coisas que eu poderia fazer que estão relacionadas à nutrição, principalmente humana e animal, porque a nutrição animal é uma parte, né? Uhum. Você nutre bem os animais, que eles vão ser nutrientes e fontes de proteína para os humanos. Eu não podia imaginar que eu ia ter esse benefício, esse privilégio de trabalhar num espaço em que eu posso fazer alguma coisa para a população, em que eu posso fazer um pouco melhor em trazer nutrição para as pessoas, e isso ao mesmo tempo ser um negócio. Não imaginava. Gostava muito da parte da alimentação, a tecnologia, achava bacana. Mas com o passar do tempo, e é por isso que eu tenho 30 anos nessa corporação, que apesar de ter trocado de bandeira, continua fazendo as coisas muito similares do que eu fazia antes e com muito mais clareza para mim do ponto de vista propósito. Uhum. É. Porque tem essa moda agora também de falar, ah, não, você não pode ficar muito tempo na empresa. Totalmente, lá, tal, totalmente. Assim. E essa experiência, eu sou... né, como ficar dentro da própria empresa, né, e que te, imagino que te traga repertório e lucidez sobre todos os processos e, né, ao longo de todos esses anos e continuar motivado. Acho que assim, é um privilégio e a razão pela qual eu estou aqui, acho que são duas. A primeira é simples, é fazer o que você gosta, né? Eu continuo acordando pela manhã e, apesar do trânsito, dirijo muito feliz e totalmente... Você não levanta, pula da cama. Totalmente energético, né? E as pessoas que trabalham na corporação sabem, né? Muito motivado, né? Acho que é isso é uma coisa assim que é realmente um privilégio. Não me entenda mal, tem muito problema. Tem um monte de dias que aí que eu não estou de bom humor e tal, mas, em geral, a balança vai muito mais para o lado bacana. A segunda coisa que me fez ficar todos esses anos no negócio, na corporação, é que eu tive a oportunidade de viver diferentes culturas. Uhum. Então, dos 30 anos que eu estou na corporação, 21 anos eu passei fora do Brasil, dos quais eu tive no México, tive em Singapura, tive na Suíça, tive na Holanda, tive na Bélgica. Então, isso para mim também foi uma motivação de vida, em que o negócio era parecido, o benefício, o propósito parecido, só que com as nuances das diferentes culturas, né? Uhum. E isso me dá uma energia tremenda para poder aprender mais como é que esse mundo, que é um pouco maior do que o nosso querido Brasil, funciona. Uhum. Então, isso para mim, porque eu na verdade, se você falar para mim o que eu não gosto, eu vou dizer para você, rotina. Uhum. Mas rotina? 30 anos no mesmo lugar? Uhum. 30 anos no mesmo lugar, mas eu praticamente não tive 2, 3 anos com a mesma função. Uhum. Ou no mesmo lugar geográfico. Então isso me dá essa energia de continuar e estando num ambiente que eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto. Então, é assim... Mas é o propósito que te encontra ou você que encontra o propósito? Eu acho que nesse caso foi a coincidência. Né? Foi uma coincidência, porque eu não estaria há 30 anos se esse propósito não crescesse em mim. Não é por falta de oportunidades. Eu acho que a gente tem tantas oportunidades, principalmente quando você vai e conhece o mundo, sei lá, você tem tanta coisa, abre assim, né? O leque abre tanto... Mas as coisas foram acontecendo. Eu não vou dizer para você que eu tive tudo planejado. Muita gente discute isso, né? Eu planejei esse ano, vou para cá. Não, não foi tudo planejado. Tinha o seu business plan ali da sua carreira. Exatamente. Uhum. Esse negócio que muita gente faz, fala que dá certo. Eu tenho minhas reservas. Eu acho que o importante é você fazer com energia, paixão, fazer acontecer, fazer direito. E aí as coisas acontecem. Aí você tem oportunidades, você tem opções. Uhum. O pior que pode existir na vida de qualquer um é não ter opção. E muita gente nesse mundo não tem. Então, eu me sinto privilegiado por ter opções. Uhum. E dentro das opções, eu ter a continuidade de fazer isso que eu gosto, com esse propósito que existe na corporação, para mim é maravilhoso. Isso me enche de energia, né? Eu acho que essa é a coincidência. E mais uma coisa, Maurício, assim, todo mundo costuma ter medo, né? Assim, da figura do presidente, da autoridade e tal, né? Às vezes esconder coisas, né? E como que você faz para estar realmente conectado lá, por exemplo, com os trainees, para que as informações cheguem até você? Para que você não fique aqui numa sala, né, isolada, só ouvindo o que as pessoas querem te contar? É uma grande e importante pergunta, né? E eu posso contar para você, né, os cases, etc. Mas eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu quando eu voltei ao Brasil em 2015, né? E logo em 2016 bateu na porta aqui a Rede Globo Televisão. E quando bateu na porta, eu fiquei super assustado. A Zenaide, que é nosso diretor de comunicações, veio me falar. Já fiquei, nossa, o que nós fizemos de errado? A televisão está procurando. Então. E não era. Era para oferecer para a gente a participação naquele programa chamado Chefe Oculto. Eu, em 2 segundos, falei assim, nossa, vamos fazer, né? Porque super oportunidade para quem está voltando e ter essa conexão, lógico, de maneira diferente, mas ter a conexão, ir lá e você voltar e ter a oportunidade de conversar com as pessoas, entender, passar o dia limpando, lavando, ou então fazendo outro tipo de coisa que é uma conexão, e para que as pessoas também saibam que eu estou disposto a fazer isso, né? Então, para mim era, do ponto de vista, inclusive para uma corporação que tinha feito muitas aquisições, na qual a identidade já estava assim meio dúbia, então era bacana um lugar para você ancorar e falar assim, eu pertenço a essa organização, em que até o chefe vem lavar prato aqui com a gente, né? Você pode imaginar que normalmente, não sei se você acompanha essa série de programas, mas normalmente são empresas locais que fazem isso. Por quê? Porque as empresas multinacionais, elas têm, lógico, existem muitos riscos. Assim, né? Claro, riscos reputacionais, etc, etc. Então, mas eu decidi brigar internamente, lógico, e explicar para eles o que. E a gente acabou fazendo. Mas por que você achou tão importante fazer isso? A grande motivação eram duas coisas, volto a dizer para você. A primeira era para que a gente criasse a identidade da DSM na América Latina como um todo. Então, tem o pessoal, eu vim da Tortuga, eu vim da Fortitec, eu vim de lá, e a gente faz o projeto de integração, termina o projeto, mas é verdade, culturalmente é coisa diferente. Então, eu acho que isso seria um boost, as pessoas iam se sentir orgulhosas em pertencer a uma organização. Essa é uma coisa. E a outra coisa é isso que vai diretamente à tua pergunta. Como é que eu me aproximo das pessoas? Como é que as pessoas me veem? Como é que uma das partes mais fundamentais do nosso negócio, nós estamos um negócio de serviço, que é criar produção, que normalmente as empresas não dão muita atenção, o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, que ganha os prêmios e tal, a produção está lá produzindo, né? Como é que eu poderia me conectar e entender um pouco mais de uma maneira, tem um programa, mas eu, na verdade, utilizei isso para o nosso benefício aqui. Eu tive reuniões com os nossos gerentes de produção, gerentes de fábrica, depois do evento do programa, com as coisas que eu aprendi. E eu tive a oportunidade de realmente, porque normalmente quando você vai fazer uma visita com o presidente, todo mundo pinta a casa, né? Põe o tapete e tal, você vai, visita, eles te levam para o lugar e tal. E aí eu tive a oportunidade de passar um dia todo com uma pessoa que trabalha no chão de fábrica e que ela me contou o que acontece. Não tem coisa mais bonita e oportunidade única para mim que estava regressando, inclusive para eu reentender o que está acontecendo no meu país. Então, esse é um exemplo, mas lógico que a gente faz muito mais que isso. Com os trainees, eu tenho uma interação muito, muito grande com eles, desde o princípio. Nós temos um processo de seleção que é muito importante, onde os líderes participam ativamente. Eu participo ativamente numa conversa com eles, no último round, e eu tenho almoço com eles a cada, sei lá, 3 meses, 2 meses, para sentir como é, calibrar um pouco. Porque é assim, né? E como é que eu vou usar? A gente tem que encantar os treinos, né? Mas e qual foi a última coisa que você descobriu recentemente, que mais te surpreendeu sobre... Recentemente, ontem. Ontem, nós tivemos com a nossa CFO aqui, e a gente sempre faz um bate-bola, realmente um bate-bola, uma conversa informal com os nossos líderes externos, líderes globais e os nossos talentos. E ontem, um dos trainees, que eu acho super bacana, porque tem coragem, as pessoas, os millennials, eles têm coragem. E ela nos disse e falou, olha, às vezes eu tenho novas ideias, mas eu sinto algumas restrições. O que é normal, né? Eu acho que quanto mais a gente vive, quanto mais experiente a gente é muito difícil estar aberto a novas oportunidades, né? É super difícil. Eu sempre brinco que o Jurassic Park, né? Os dinossauros gostam de viver como eles viveram, né? A gente tem que se esforçar para não ficar velho, né? Mas é por isso que eles foram extintos. Então, eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Então, na verdade, eu aprendi isso e naquele mesmo momento, né? Eu disse a ela, falei assim... É por isso que você está aqui. Se você encontra a rejeição, eu quero que você tenha uma espinha dorsal mais forte. Eu quero que você batalhe. E se você não... Esse trainee. E se você, e logicamente falando com todos os talentos, um grupo de umas 20 pessoas, falei, e se você não encontrar, você pode contar comigo. E você pode contar com outras pessoas que serão seu aliado. Porque vocês estão aqui, porque vocês têm que mudar a sua organização. Vocês são o futuro da nossa organização. E eu preciso que você continue... realmente desafiando o status quo, porque a gente só vai ter o que a gente teve se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, não vai para lugar nenhum. Tem que mudar, bom hoje, amanhã mais ou menos. Então você acolhe os rebeldes. Eu acolho novas ideias, eu acolho ideias disruptivas, Eu acolho, logicamente, com medida, né? Logicamente, porque você não vai sair correndo com qualquer ideia, você faz o que quiser. Mas se você não acolher isso, para que você traz trainee? Então não traga, continua com as pessoas, vai fazendo a mesma coisa e você vai morrendo lentamente como os dinossauros. Bom, eu tô vendo o avançado da hora, conversa boa, sempre passa muito rápido. Queria super agradecer aqui ao Maurício por essa conversa ótima que nós tivemos. Queria pedir um segundo tempo, né? Porque eu acho que vai ficar, muita gente vai ficar com vontade de te ouvir mais. E para arrematar a conversa aqui, respeitando o seu tempo, Maurício, eu queria que você desse algumas dicas muito rápidas, assim, de seus livros, ou esse livro, música, favoritos, assim, o que que líderes que te inspiram, assim, o que que você faz para se cultivar, assim, fora, dentro do trabalho, que é tudo junto, misturado. Bacana, eu vou começar pelo junto, misturado, porque realmente é assim, minha vida de cigano, eu tenho a minha família, como eu digo, meu hobby, eu sou estranho, mas é a minha família que hoje ficou meio cigana, porque eu tenho dois filhos, um tá em Bruxelas, o outro tá aqui, mas de repente ele vai embora também. Então, eles são estudantes, assim? Se formaram, né? E os dois estão trabalhando agora. Se formaram em quê? Os dois fizeram um negócio internacional. Olha só, então, seguindo os seus passos. Eu não sei, eu sou engenheiro, né? Mas eles quiseram fazer negócio, eu falei, a vida de vocês têm que decidir. Agora estão tentando ver para onde correr a carruagem, né? Estão trabalhando em consultoria, que eu acho uma ótima escola, né? Continuo aprendendo. Difícil, né? Com certeza. E assim, eu acho que líderes, né? Essa pergunta você sempre faz. Eu tenho assim, dois líderes. Primeiro, meu pai é um grande líder para mim. Eu me inspiro muito nele. Eu acho que ele foi um batalhador e eu sou o que eu sou por causa dele, né? Eu acho que ele é uma pessoa que eu me inspiro muito. E ele que te ensinou a não ter esse salto alto, porque você é um líder assim, vai lá, né? Assim, se mistura com, né, o chão de fábrica, conversa com todo mundo. Assim, não me parece, não estou sentindo aqui, né? Embora você seja o presidente, né? Que tem os presidentes que já colocam uma super distância, né? Tem muito mais formalidade, não, né? Assim, eu você acho tem que outro estilo, né? Não, eu assim, para mim, formalidade e complexidade só gera um custo, é tudo complicado. Eu sou uma pessoa simples, eu quero continuar sendo simples. E ele teve muito a ver com isso, minha mãe também, né? Eu acho que os dois, né? Os dois tiveram um papel muito importante nessa formação de valores, né? E acho que a gente leva pro resto da vida, né? E tem um outro líder que eu admiro muito, porque você fazer acontecer as coisas de uma maneira diferente, sem força. Para mim, liderança é fazer com que os outros sonhem seu sonho, né? Eu acho Gandhi uma pessoa maravilhosa, né? É totalmente disruptivo. Jamais alguém poderia esperar que esse tipo de liderança pudesse acontecer. E ele que desafiou o status quo, totalmente, né? E ele fez o que ele fez de uma maneira maravilhosa, né? Existem grandes líderes que fizeram também mudaram a história, mas de uma maneira que a gente tem até vergonha de contar. E ele conseguiu fazer isso, né? Fazer com que as pessoas sonhem o seu sonho, que é um negócio muito difícil de fazer, né? E eu acho que a transparência para mim é fundamental. What you see is what you get, como dizem os nossos amigos aí fora, do que você vê, o que você é. Não dá para evitar isso. E você, como aluno do Legacy, né, a gente está aqui também na presença da diretora de comunicação, né, de relações institucionais da DSM, que é a Zenaide Guerra. Como que a Zenaide vai lembrar de você, Maurício? Pergunta para ela, assim, pergunta para ela. Legacy, assim, como que você quer ser lembrado, assim, pelos trainees, por quem trabalhou aqui. Eu vendo um quadro que eu não tinha reparado aqui na parede. Goodbye, Maurício. O que é aquele quadro do moinho holandês? Esse quadro foi quando a minha despedida, quando eu saí da Suíça, onde eu fiquei quase 10 cheio anos. Cheio de, né, assinaturas. Assim. Posso dar uma olhada, claro, lá no que está escrito? Claro que pode. Assim, vai contando um pouquinho. Não, essa história de eu fiquei muito tempo lá e eu saí da Suíça e fui para a Holanda, né, para a casa matriz, e aí fizeram um grande evento, né, um grande evento de despedida, me fizeram até tocar o como é que chama lá, a corneta suíça e tal, tudo aquilo que tem direito, e esse quadro eu tenho muita recordação. E logicamente você pode imaginar, eu tinha uma posição que acabou sendo uma posição de liderança global na Suíça, né? E um brasileiro dentro de uma empresa que era suíça e virou holandesa, e eu sempre carreguei minha bandeira brasileira para tudo quanto é lugar, né? Então esse quadro fizeram, e eu acho que transmite muita coisa, né? Principalmente, falando em legado, o que eu gostaria de deixar lá fora é um pouco de que brasileiro também faz acontecer. Então, assim, tem uma camiseta que me deram lá, assim, que diz assim, Brazilians are better. Eu acho que assim, né, a gente tem, infelizmente, tem esse estereotipo muito forte fora do país, né? As coisas que acontecem e com os últimos escândalos e tal. Mas eu acho que, por outro lado, o brasileiro tem muito a agregar para o mundo. Uhum. Né? Então, do ponto de vista lá fora, esse seria o legado. Acho que já, esse quadro já, por acaso, responde a pergunta, né? De como o legado que ele é lembrado, né? Já porque e aqui no Brasil, nossa, para mim, assim, eu sempre digo, é um privilégio você ter a possibilidade de voltar para o seu país de origem e retribuir um pouco, né? Eu acho que essa, se eu pudesse falar de legado dentro da corporação, é realmente retribuição. Aquilo que eu aprendi, trazer um pouco para cá e fazer com que o Brasil e a América Latina sejam entendidos com muito respeito. Eu acho que isso para mim seria muito importante. Bacana, Maurício. Muitíssimo obrigada mais uma Prazer. Vez. Adorei conversar com você. Prazer é meu. E vamos aí para esse segundo tempo, quando para 2019 tem mais. Quando você quiser, assim. Estamos à sua disposição. Prazer. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Legal. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.